para os procedimentos de segurança que serão exibidos neste momento. Se necessário, clientes sentados junto às janelas de emergência serão orientados por nossos comissários quanto ao seu manuseio. A todos um agradável voo. Chorar de rir, tudo. É demais. Eu fiquei muito emocionado quando assisti no cinema. Pude levar quatro dos meus cinco filhos, porque dois deles, os pequenos, não viveram essa história, como os mais velhos. Então, para os quatro foi incrível. O Theo e a Sofia, de reverem, de se lembrarem, porque eles nasceram. Acompanharam muito. Os Titãs são os tios do Theo e da Sofia. Já Sebastião e Zoé, pouco. Então, tipo, pai, tu é assim? Nossa, sabe assim? Então, o filme é lindo, é toda a história bacana, e a música de Titãs é foda.